sobre, falar sobre. viaja por Portugal. A língua que estás a ouvir é o português. O quê? Marinheiro que foi à Índia era português. Português! Aviador que foi ao Brasil foi de Portugal. Portugal tem muita gente, muita tradição. bem vês que eu sabia que também esperas por mim. De norte a sul, no mundo termo céu de Lisboa, no desenho que fizesse. Esse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração. Nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andaria, quem sabe o primeiro, é contar o que inventasse. Se eu olhar de novo brilho ao meu olhar se enlaçasse, perfeito coração. No meu peito bateria. Meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Dizer a vida, todas do céu, sem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só meu. Amor, que foste o primeiro, ai, que perfeito coração. Nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Thank you. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. É só aí, ó pessoal. Estou na lua. Take 727. That's the way we like to fight. Bartosana. Amanhã temos mais, ok, ok. Señora. 2 da Antena Web. Deixar falar a voz do coração. partida e de nunca haver chegada. Foi desgarrada da vida, é a vida, desgarrada. Foi desgarrada da vida, é a vida, desgarrada. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas sai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. António Batista foi contrabandista em terras de Espanha. Desde pequenino conhece o caminho frio que se apanha. Veredas estreitas, os olhos à espreita, à espreita do perigo. António lá ia, naquela agonia de um guarda escondido. Que negra sina ver-me assim, que sorte vir degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver estudante. Tenho saudade da minha velha Lisboa e de tanta gente boa que então eu conheci. Noites de fado com a Amália e o arceneiro, no Mesquita ou no Machado, momentos bons que vivi. Talvez que eu morra no leito, onde a morte é natural. Nas mãos em cruz sobre o peito, na mão de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. As mãos em cruz sobre o peito, na mão de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Por isso ainda há de acabar em fumo, nesses dourados passos de Lisboa. Por isso a pátria há de perder o rumo das muralhas de Goa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não se parasse. Sagrou-te e foste dando a espuma. A nossa pátria é sempre outro lugar, e quando alguém voltar, ninguém, ninguém haverá sempre um não chegar. E dou-se Sebastião é quem? Bendito seja o destino, bendito seja o destino que Deus tem para nos dar, que Deus tem para nos dar. Bendito seja o destino que Deus tem para nos dar. Serão o próprio ar, canto do ser inteiro e reunido, canto do ser inteiro e reunido. Tudo será tão próximo do mar como o primeiro dia conhecido, como o primeiro dia conhecido. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Fado triste, fado negro das vielas, onde agora é que são elas. Encomendaram-me este fado, mas só se for do falado. Fado falado, pagam bem e dão trocado. O fado é pago, mas eu que sou gago, só o consigo balbuciar. Melhor cantar. Mãos caprichosas que cebosas mimoseiam a guitarra, mimoseando fado nefano. Se entranha nas vielas, mãos tagarelas, indecentes, mãos tão juntas, tão ardentes, os dedos quentes, insolentes, só se amainam na guitarra. Espera aí, já percebi que entoando, mesmo falando, mesmo falando, se eu falar como quem verso, não gaguejo e até converso com as tais mãos na guitarra. But. Eram assim essas mãos, mãos de ferro e mãos de farra, desse Chico de má vida que, para ser fiel à história, andava na boa vida com a glória. Está bom de ver que o melhorio da Alfama, que é todo de alta linhagem, achava aquilo suspeito. Veio de viagem esse Chico marinheiro, todo feito, e vá pedrar a âncora na vareta de pequena. Estão a ver a cena? E estavam de imaginar, mesmo sem ver, que dentro desse lugar, o que tinha abreceria mesmo em frente, tudo era transparente. O Chico, quando dormia, era marinheiro em terra, era a paz depois da guerra, a sua glória. Por isso dormiam juntos, sem divisória. Mãos muito sábias, tantas lábias nas linhas das quatro palmas. São duas almas irmanadas pelas sinas da paixão. Corpo na mão, mão que esvoaça e amordaça a sensatez. De cada vez que o fado canta, esqueço tanta da gaguez. Mas um dia, há sempre um dia, moeda ao ar, a cara e a coroa viram a sorte mudar. Vamos lá explicar. É que o Chico, com a memória de ter amor de mulher, vez a vez em cada porto, não cuidou da mar a glória. Foi-se à fruta no pomar, deixou a planta no horto. Ou seja, resolveu que trefilar toda a mulher que passava na rua para onde a glória. E aqui vai mais desta história. Espreitava! Ah, que a glória mulher tesa! Quando ela viu o Chico, rua acima, rua abaixo, atracada a uma perua, uma garina de resto bem conhecida daquelas que faz pela vida, e ela toda pimpante, e ele todo galante. A boca, o ciúme, a navalha foi lume, brilhante raiva. Todo este bairro que saiba que os dois que ali vão vão ter de morrer. Ai, vai correr pensando que os folhas te pegam. Eu pego nos dois, atiro as carcaças ao rio, nem olho para trás. Tudo isto faz alarido e o Chico já frito só tenta dizer: glória, que fazes? Morro sem quase ter tempo de me arrepender. Dá-me uma oportunidade e nesta cidade eu prometo ser teu. Eu quero morrer no mar alto e depois ir para o céu. Mãos homicidas, amanticidas, assim eram se não fosse o olhar doce por um instante de um homem tão inconstante. Mãos que da glória têm o nome e em seu nome vão amar. Eu fico gago com o afago que essas mãos souberam dar. E o afagar dessas mãos já desenha na pele a promessa futura. Jura, vá, jura que és todo meu, teu fim, todo de mim. Glória, vou desembarcar dessa vida que andava à deriva no amor. Chico, os meus braços de mar dão-te abrigo e calor. E assim acaba esta história, o Chico que é glória, está bom de se ver. Ambos com vidas atrás, vou atrás de uma vida em que é tudo viver. Quem fala assim não é gago, não quero voltar ao assunto encerrado. Mas, digam-me lá, se eu não sou gago e catufado. Não quis que tu me visses tão diferente. Parti para mais longe desta vez. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não crês. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não crês. Partimos pela barra fora, meu amor, achei-o estranho. Mais tarde por lá ficou. Onde foi, que importa agora? Tive um barco e nada tenho, e o meu amor não voltou. Onde foi, que importa agora? Tive um barco e nada tenho, e o meu amor não voltou. Saudades trago comigo do teu corpo e nada mais, pois a lei por que me sigo não tem pecados mortais. Pois a lei por que me sigo não tem pecados mortais. Não me escrevas, meu amor, a contar seja o que for do que se passa contigo, pois antes quero pensar que só pensas em voltar ao tempo por ti esquecido. Quero pensar que só pensas em voltar ao tempo por ti esquecido. Vi partir o meu amor para o outro lado do rio. Vi partir o meu amor para o outro lado do rio. Mas digo, seja quem for, que o meu amor não partiu. Mas digo, seja quem for, e o meu amor não partiu. Um dia será assim, deixarás este jardim e encontro a noite fechada, procurarás outro mundo mais distante, mais profundo, onde encontres madrugada. Procurarás outro mundo mais distante, mais profundo, e onde encontres madrugada. Vi-te de um vermelho antigo, trazias a minha cor. Foram contigo e alguém disse que era amor. Meus olhos foram contigo e alguém disse que era amor. Com lágrimas de sol acenarem os lenços como pombos esguios, e tu ansiosamente procurares os meus olhos, hás de encontrá-los secos, abismados e frios. E tu ansiosamente procurares os meus olhos, hás de encontrá-los secos, abismados e frios. Vai dizer adeus à graça, que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa. Mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Para cantar o meu passado, peço a Deus a minha voz. Para cantar o meu passado, peço a Deus a minha voz. É tão bom cantar o fado e ter quem goste de nós. É tão bom cantar o fado e ter quem goste de nós.